se vai ficar quando Jesus vier aqui julgar. Quando Jesus vier aqui julgar, ó, procure o amor de Jesus nosso Senhor, libertará. Ó, procure o amor. Este amor é diferente, que conduz tanta gente aos pés de meu Jesus, que conduz aos pés de meu Jesus. Jesus nosso Senhor, que Ele te libertará. Ó, procure o amor. Este amor é diferente, que conduz tanta gente aos pés de meu Jesus, que conduz aos pés de meu Jesus.